Esta é a ZYK 565, Rádio Municipalista de Botucatu Limitada, transmitindo em 1240 kHz. Rádio Municipalista de Botucatu, Botucatu, São Paulo. Estamos apresentando A Marreta pela Rádio Municipalista. 9:05 na cidade de Botucatu. Atenção, deixa ver quem perdeu o documento aqui. David Cunha Gonçalves perdeu a carteira lá na região da Vital McDonald, naquela região lá, ele perdeu. Perdeu com todos os documentos. Então, a mamãe dele ligou aqui pra gente. Então, quem encontrou os documentos do David Cunha Gonçalves, traz na rádio aqui que nós aí ligamos pra eles, né? Aí nós entramos em contato com ele. Ó, David Cunha Gonçalves, perdeu aí na Vital, aí próximo ao McDonald's. Quem encontrou, traz pra gente, por favor, porque o documento dos outros não serve pra você. Tá bom? 9:06 na cidade de Botucatu. Pode cascar. Em Botucatu, Rua Mano de Barros 938 e Shopping Botucatu. A Oral-Sim e a Ana Maria Braga têm um recado especial para você. Que quer ser?